existiu uma poetisa chamada Elizabeth Barrett, de família nobre, rica e jovem muito talentosa. Ela tinha um dom para escrever poemas. E ela se apaixonou por um homem chamado Robert Browning. Mas o pai da Elizabeth não gostou nada daquele romance e deu contra. Dizia ele para sua filha: quem que é esse Robert Browning? Qual é a sua família? O que que ele tem? Minha filha, este homem está interessado em você apenas por causa do dinheiro, por causa da sua posição. E Elizabeth, totalmente enamorada, não conseguia ver defeitos no Robert Browning. E continuou seu romance. Ela era totalmente apaixonada por aquele homem. E o seu pai sempre dava o contra. Por fim, o seu pai disse o seguinte: olha, minha filha, eu sei que aquele cafajeste só está interessado no seu dinheiro, mas fique sabendo disso. Se você se casar com aquele homem, você saia de casa. Você não é mais minha filha. E olha, pode dizer para aquele vagabundo: você está deserdada. Não vai levar um centavo, ouviu bem? E a Elizabeth, romântica, apaixonada, resolveu se casar com Robert Browning, que também não era tudo isso que o pai da moça estava dizendo. Ele estava se casando por amor. Mas sabe como que é a vida? Tudo deu errado. A pobre da Elizabeth Barrett teve que sair da casa do pai contra gosto, contra vontade. Porque o pai orgulhoso nunca, nunca mais queria ver a filha. Nem no casamento da mesma ele foi. Porém, a Elizabeth, poetisa se consagrando na Inglaterra, começou a escrever cartas para o seu pai. Só que o pai não lia uma das cartas. Nunca abriu qualquer envelope. Simplesmente mandava colocar tudo numa caixa. E durante anos, a Elizabeth Barrett escreveu para o seu pai. Porém, ele nunca leu uma carta sequer. Mandava o criado guardar tudo numa caixa. E quando ele morreu, ele fez um testamento dizendo que deixava para a filha todas as cartas que ele nunca leu. E a filha recebeu como herança uma verdadeira montanha de envelopes com as cartas que tinha escrito ao seu pai. Cartas inspiradíssimas, cheias de sentimento e amor, mas que o seu pai nunca leu qualquer linha. E a Elizabeth, por sua vez, também não abriu as cartas, guardou tudo aquilo. E os seus livros, os seus poemas, foram sucesso não apenas na Inglaterra, mas no mundo todo. Quando Elizabeth Barrett morreu, foram fazer a sua biografia. Enfim, pesquisar a história daquela grande mulher. E as cartas que ela tinha escrito para o seu pai, cartas que o seu pai nunca leu, foram liberadas para a imprensa. E se tornaram um clássico mundial. Verdadeiras joias da literatura mundial. Mas o seu pai, o destinatário, aquele que era o que devia ler as cartas, nunca leu uma linha sequer. Nunca pôde dar valor para aquela joia da literatura. E até hoje, pessoas no mundo inteiro se emocionam lendo as cartas de Elizabeth Barrett para o seu pai. Vidas no mundo todo são tocadas e inspiradas pelas belíssimas cartas de Elizabeth Barnett. Mas o seu pai nunca pôde sentir o amor e a emoção de uma palavra escrita com tanto carinho pela sua filha. Alguém pode hoje lamentar dizendo: pobre pai, por orgulho e desinteresse, foi privado de palavras tão amorosas e tão belas que em vida lhe teriam feito tanto bem. E alguém que acha que isso foi um grande desperdício, ouça agora. Há cartas com centenas e centenas de páginas, com milhares e milhares de linhas, com milhões de palavras que dizem de várias formas: eu te amo. Eu te amo muito, como ninguém jamais te amou. Porém, apesar destas cartas terem sido escritas e destas palavras estarem registradas, muita gente passa por esta vida sem ler uma linha sequer. Nós estamos falando da poderosa e amorosa Palavra de Deus. E muitos que até possuem essas linhas amorosas em suas casas estão ali, com um livro fechado, numa estante, ou num baú, ou em cima de um guarda-roupa, ou então num belo enfeite na sala, descansando num suporte, ali a Bíblia envelhecendo, e a pessoa jamais entra em contato com palavras tão amorosas escritas pelo próprio Deus. Isto sim é desperdício. Se você tem uma Bíblia na sua casa, comece a ler, especialmente o Novo Testamento, porque nele, em qualquer lugar que você abrir, você vai encontrar Deus e o seu Filho Jesus dizendo o tempo todo: eu te amo e quero você comigo para sempre na minha casa.